rendo os ouvidos. Alto Falantes Snake. Isso é qualidade. Fazendo a festa. DJ Luan, indiscutível, o melhor para o pancadão e ponto. Snake. Esse nome tem pressão. Apoio, um fã de som automotivo. Aqui sua festa fica show.